CBN Foz Esportes. Hoje com a apresentação de Maurício Freire. Dez horas, 2 minutos. Muito bom dia a você que está na sintonia da CBN, a rádio que toca a notícia. Eu sou Maurício Freire e está no ar o programa CBN Foz Esportes deste sábado, 28 de dezembro de 2013, com as notícias esportivas de Foz do Iguaçu e região. Vamos aos destaques do programa de hoje. O presidente do Foz do Iguaçu Futebol Clube anuncia parceria com o clube da capital e analisa a atuação da equipe iguaçuense em 2013. Atacante do ADI Foz Cataratas mais uma vez é convocada para a seleção feminina que disputa o Sub-20 no Sul-Americano do Uruguai. Confirmada a pré-temporada do Coritiba em Foz do Iguaçu, Foz Futsal também foi destaque em 2013. Estes e outros destaques a partir de agora no programa CBN Foz Esportes, que está começando. São 10 horas e 4 minutos. A parceria do Foz do Iguaçu Futebol Clube com o projeto social da Associação Atlética Foz Cataratas rendeu seu primeiro pódio. No sábado, dia 21, o Foz do Iguaçu Futebol Clube, campeão paranaense em 2010 e vice-campeão da Copa do Brasil do mesmo ano, conquistou o vice-campeonato estadual. O título ficou com a Associação Desportiva Iguaçuense, o ADI. A conquista foi muito comemorada pelo grupo. A associação técnica da comissão, eles estão na expectativa de participar da Copa do Brasil. Essa expectativa deve ser confirmada pela CBF nos próximos dias. Vamos conversar agora ao vivo com o fundador da Associação Atlética Foz Cataratas, que é o Armando Garcia. Bom dia, seu Armando. Bom dia, Maurício. Bom dia, ouvintes da CBN. É um prazer estar com vocês novamente. Armando, que avaliação que dá para fazer desse ano de 2013 para a Associação Atlética Foz Cataratas? Olha, uma avaliação muito positiva, tá? Nós enfrentamos novos desafios no início do ano. Somos um projeto social que trabalha através do esporte, desenvolvimento de meninas, né? Para que elas se socializem, cheguem um bom estudo, e nós jogamos jogos escolares, tá? E nossa avaliação positiva foi que em 8 campeonatos que disputamos, nós participamos 100% em finais, sendo que dessas finais, 3 foram medalhas de ouro e 5 medalhas de prata. Inclusive, um vice-campeonato inédito numa situação que nós nem esperávamos chegar, tá? Que é a categoria adulta, que nós fomos obrigados a expandir o projeto para isso, porque as meninas acabavam chegando a uma certa idade, não tinha uma continuidade, e acabavam indo embora, ou parando de estudar, ou parando de trabalhar, e foi oferecido essa continuidade. E, surpreendentemente, chegamos, né, ao vice-campeonato, fazendo 2 finais apertadas contra a equipe da AD, uma excelente equipe de padrão internacional, de Libertadores, no ano que ela se preparou para jogar brasileiro, e Libertadores da América. Fizemos 2 finais bem apertados e conseguimos trazer esse título, né? Aliás, duplo título, né? Para a cidade de Foz do Iguaçu, de campeão vice, tornando Foz do Iguaçu a metrópole do futebol feminino, né? Então, nós estamos muito felizes. E como que está essa expectativa para participar da Copa do Brasil de 2014? Olha, é uma expectativa muito grande, porque nós entramos agora no Campeonato Paranaense para mostrar que nós poderíamos fazer. Pratas da casa, meninas sendo reveladas, nós não trazemos nenhum talento, nós fazemos o nosso talento. Nós temos no nosso grupo meninas de deficiência auditiva que já foram da seleção brasileira de futsal, nós temos revelações da cidade como a Catiele, só que recursos nós não tínhamos nenhum. Tá? Nós participamos com recursos próprios da associação para mostrar que tem sim condição de desenvolver um futsal e um futebol feminino de gabarito da cidade, com pouco recurso, mas trabalhando bem as peças que temos. Acontece que chegamos no nosso objetivo, que era chegar ao segundo colocado, ao, pelo menos o vice, superando fortes equipes tradicionais como Açaí e Colombo, para que tivéssemos essa chance da Copa do Brasil, porque a Copa do Brasil, ela é, você pega fundos para poder participar. E isso daria uma projeção maior ainda para nossos atletas. Acontece com uma mudança de ranking, houve essa perda da vaga para o Paraná, mas consequentemente parece que estamos tentando, porque parece que a Bahia computou um ranking, uma pontuação de um ranking de um campeonato que não era para ter sido computado. Existem fortes indícios e fortes chances de nós sim participarmos com duas equipes de baixantes na Copa do Brasil. É uma expectativa muito grande, né? Estamos aguardando a abertura da CBF, da Federação, para impetrarmos esse pedido aí e ver até onde isso aí tem fundamento. Né? Tive essa possibilidade, fortalece uma possível parceria com o Coritiba, um apoio do clube da capital paranaense que pode existir aqui nas meninas de Foz? Olha, a Associação Atlética tem uma parceria tanto com a Chute Inicial do Corinthians quanto o Foz do Iguaçu Futebol Clube. Sendo que o Foz do Iguaçu Futebol Clube tem a parceria com o Coxa. Isso é muito bom. Qualquer tipo de coisa que venha agregar faz com que seja proveitoso essa parceria. Então, com essa vaga na Copa do Brasil, realmente ficou muito mais fácil você engariar tanto recurso, né, quanto talentos para fazer disputas de campeonato. Nós estamos muito felizes. E sendo que agora é um ano que a gente está fazendo uma mudança de diretriz. Né? Nossa associação também, as nossas categorias de base, trabalhavam com colégio particular. Mas devido a mudanças no regulamento do talento olímpico, nós agora estamos partindo para um outro desafio, que além de tentar uma Copa do Brasil, um campeonato paranaense, nós estamos também mudando todo o projeto para uma instituição pública, né? E a gente tem um sonho de conseguir, através de uma instituição pública, chegar também a atingir esses resultados fantásticos que a associação vem desenvolvendo. Agora o senhor fez uma avaliação do ano de 2013 para o clube. Eu queria que o senhor fizesse agora uma avaliação do ano de 2013 para o futebol feminino. Como que está essa categoria do futebol brasileiro? Olha, foi um ano em que agregou-se a um campeonato, né, um campeonato brasileiro que não tinha com apoio da Caixa, né, mas eu acho que isso deveria ser ampliado, porque eu acho que pela maneira que foi feita essa avaliação do ranking, foi uma maneira equivocada, que fizeram somente com o ranking no ano passado. Ao nosso ver, o Foz Futebol, que é vice-campeão brasileiro, deveria ter sido incluído nisso, mas como é o primeiro ano, a gente sabe que muita coisa tem que ser revista, né? E nós acreditamos que houve um desenvolvimento sim do futebol feminino, ele vem se desenvolvendo. Até o próprio Campeonato Paranaense ele estabilizou em 4 equipes, né? Mas eu acredito agora em contrato com a federação, como a nossa equipe tem muitos trabalhos em categoria de base, bom de bola, que inclusive fomos vice-campeão estadual de novo, nós estamos tentando desenvolver um campeonato paranaense de categorias de base, tá? Para que não só tivesse o campeonato adulto, tivesse categoria de base. Nós estamos em contato com 5 cidades que se propuseram a fazer participação desse campeonato. Então, eu acho que o ano de 2013 foi bom, foi proveitoso, e ele lançou uma pedra fundamental para que a gente possa, daí para frente, construir mais, realizar mais coisas no futebol feminino. Armando, muito obrigado pela sua participação aqui no CBN Foz Esportes e um bom ano em 2014 para o futebol feminino iguaçuense. Muito obrigado. Eu venho destacar que sem o apoio de vocês da imprensa, né, nós não chegaremos nunca aonde nós conseguimos estar e precisamos muito desse apoio, dessa divulgação, para que a gente possa conseguir alguma coisa para essas meninas e levá-las até a seleção brasileira e uma formação de uma universidade. Muito obrigado. Armando Garcia, fundador da Associação Atlética Foz Cataratas. E ainda falando em futebol feminino, boa notícia para Foz do Iguaçu, mais uma boa notícia, né? A atacante Bianca Brasil, da Associação Desportiva Iguaçuense Foz Cataratas, foi convidada mais uma vez para a seleção feminina sub-20, que vai disputar o Sul-Americano do Uruguai, que acontece de 13 a 31 de janeiro de 2014. Contando com atuações de destaque em 2013, a jogadora iguaçuense tem boas possibilidades de estar entre as titulares que disputam a competição. A delegação feminina se apresentou no CT João Avelange, em Pinheiral, no Rio de Janeiro, esta semana, no dia 26 de dezembro, para a última etapa de treinamento antes dos Jogos, em Montevidéu, no Uruguai. A seleção está no Grupo A, ao lado de Uruguai, Colômbia, Chile e Venezuela, e enfrenta a seleção chilena como primeiro adversário. No dia 15 de janeiro, a seleção brasileira enfrentará as anfitriãs uruguaias. As meninas descansam na terceira rodada do Sul-Americano e depois jogam contra a Colômbia. A última adversária será a Venezuela na última rodada. Os horários dos jogos ainda não foram definidos. O Foz do Iguaçu Esporte Clube fecha 2013 fazendo o balanço da atuação da equipe. Foi um ano difícil, mas com bons resultados fora do campo. Essa foi a definição de Arif Osman, presidente do Foz do Iguaçu Futebol Clube, para este ano. Em entrevista ao programa CBN Foz Edição da Tarde, essa semana, ele falou sobre a aposta em jogadores iniciantes durante a última temporada e que não produziu os resultados esperados. Segundo Osman, o clube obteve bons resultados fora de campo, com 3 atletas de base indicados para realizar testes no Coritiba, mas dentro de campo, o resultado, como a gente bem lembra, ficou abaixo do desejado. Por outro lado, o presidente do Foz comemorou os resultados apresentados pela equipe das meninas do clube, que chegou até a final do campeonato feminino, fazendo uma campanha digna dos melhores comentários, de acordo com as suas palavras. Arif Osman falou também da parceria firmada com o Coritiba Futebol Clube e da possibilidade de uma sequência de amistosos na Terra das Cataratas e sobre a pré-temporada dos Coxa Brancas na fronteira. A gente vai ouvir agora um trecho dessa entrevista do Arif Osman durante a participação no programa CBN Foz, edição da tarde desta semana, fazendo aí a avaliação positiva dos bastidores, mas confirmando, né, e aceitando essa temporada ruim do Foz do Iguaçu Futebol Clube nesse ano de 2013. A gente lembra que o Campeonato Paranaense foi bastante difícil para o Foz do Iguaçu Futebol Clube, né, os torcedores até que compareceram ao estádio do ABC, mas a equipe não demonstrou dentro de campo aquilo que deveria até as últimas rodadas, ali com aquele risco do rebaixamento. E então um ano que tem que ser melhor para a Foz do Iguaçu Futebol Clube, Foz do Iguaçu, que tem aí uma certa história no futebol paranaense, mas que esse ano realmente, apesar dessa parceria com o Coxa, não obteve um resultado positivo. A gente tem a entrevista do Arif, estamos com alguns problemas técnicos aqui na emissora na manhã deste sábado, 28 de dezembro de 2013, são 10 horas e 15 minutos, então vamos falar sobre a parceria, né, do Coxa, do Coritiba Futebol Clube com Foz do Iguaçu. Mais uma vez a equipe da capital paranaense vem fazer a sua temporada aqui em Foz do Iguaçu, foi a cidade escolhida pelo clube para se preparar para o Campeonato Paranaense de 2014. O time alviverde terá apenas uma semana para iniciar os trabalhos antes da estreia no estadual. É que no dia 19 de janeiro a equipe já entra em campo para enfrentar o Metropolitano. Este já é o quarto ano consecutivo que o time escolhe a Tríplice Fronteira como sua casa temporária. A opção se deve pela excelente rede hoteleira que a cidade oferece, além da estrutura necessária para os treinamentos e também porque Foz do Iguaçu tem um clima que é parecido com o das outras cidades do estado em que a equipe do Coxa deve disputar jogos do Campeonato Paranaense. O Coritiba também mantém esse treinamento sempre na Terra das Cataratas, também em função da parceria com uma equipe da cidade, uma escolinha de futebol, a Escola Coxa, que torna um ambiente ainda mais familiar para os atletas e também a comissão técnica. A boa notícia é que, de acordo com o jornal paraguaio La Nación, o time brasileiro tem grandes chances de participar de um torneio no país vizinho, o que poderá prorrogar a estadia dos atletas na fronteira. Este torneio acontecerá em Cidade do Leste e contará com times como o 3 de Fevereiro, Olímpia e Libertad. Mas, para quem tem pretensões de conhecer o time principal, pode não ter uma tão boa notícia. O Meia Alex, por exemplo, deve retornar apenas em fevereiro devido a uma luxação e um dos dedos do pé esquerdo. E outros jogadores só começarão a temporada lá pela quinta ou sexta rodada. Lembrando que este ano houveram uma série de manifestações dos jogadores profissionais reivindicando uma mudança no calendário da CBF, que é um calendário bastante pesado para os atletas profissionais. O Campeonato Brasileiro acabou há poucos dias e eles não têm nem 30 dias de férias para retornar às atividades. Bom, a gente vai pedir desculpas aqui, a gente anunciou uma entrevista do Arif Osman para fazer uma avaliação aí do Foz do Iguaçu Futebol Clube nesse ano de 2013, um ano que não foi bom para o futebol masculino aqui da cidade, mas devido a problemas técnicos a gente não vai poder exibir, mostrar para vocês, apresentar essa entrevista. Vamos chegando ao final do programa CBN Foz Esportes deste sábado, 28 de dezembro de 2013, com os trabalhos técnicos de Christian Kubila e Joldemar Correa. Apresentação de Maurício Freire, produção de Cristina Pinheiro e direção de jornalismo de Guilherme Wojciechowski. Fique na sequência com o programa CBN Entrevista. O convidado de hoje é o prefeito de Foz do Iguaçu, Reni Pereira, que vai fazer um balanço desse primeiro ano de administração. Logo depois, às 11, tem CBN Turismo, hoje com Cristina Pinheiro.